fascinação que domina neste mundo cheio de ambição. As drogas são vendidas na sociedade, tornando-se um veneno da maldade, onde o pobre é carente de informação, vivendo num sistema de escravidão. E os problemas aumenta cada dia, pois essa é a realidade da periferia, onde vejo vários manos fumando, cheirando e achando donos da situação. Mas se marcar bobeira, vai pro chão, irmão. As drogas da fuça lhe mostram uma utopia, ainda que passageira, torna-se mania. Lhe traz a paz, nem que seja por um instante, mas não muda nada do que era antes, pois seus problemas há de continuar. Se dessas drogas você não se libertar, é, irmão, não se libertar. Drogas não se envolver. Somente uma opção você pode ter. As drogas você deve esquecer. Somente uma opção você pode ter. No mundo das drogas não se envolver. Do contrário, irá usar as drogas, se tornar um viciado da sua vida. Dará tudo errado. Os dias passaram, você não tem o que comer. Está desempregado, sem ter o que fazer. Aí vai pensar no pior, vai começar a roubar, a matar o que for preciso. Vai trocar a realidade por um paraíso, uma viagem que é sempre sem volta. A irmã vai morrer, mas idiota vai subir o morro pra comprar o pó. Mas já está devendo, vai ficar na pior, porque eles vão te pegar, vão te fuzilar. Só uma opção você terá. É, irmão, você terá. Drogas não se envolver. Somente uma opção você pode ter. As drogas você deve esquecer. Uma opção você pode ter. No mundo das drogas não se envolver. Somente uma opção você pode ter. As drogas você deve esquecer. As drogas hoje é vendida na sociedade, gerando dependência em qualquer idade. Esse assunto era intransigente, não considero os jovens como sua gente. Ele vive na mais profunda solidão, fazendo das drogas sua própria razão. Seu convívio familiar será escasso, onde ele procura seu próprio espaço. Faz uma viagem pelo mundo irreal, porque não suporta o mundo real. Quer fazer esquecer o mal de viver, que parece ser o último recurso de quem quer sobreviver. É, irmão, de quem quer, de quem quer, de quem quer sobreviver. Drogas não se envolver. Somente uma opção você pode ter. As drogas você deve esquecer. Uma opção você pode ter. No mundo das drogas não se envolver. Somente uma opção você pode ter. As drogas você deve esquecer. Irmãos, somos seres individuais. Eu sou eu, você é você. Cada um é dono de sua vida e de seu destino neste mundo. O que uma pessoa planta, ela mesmo colhe. Não é outro que colherá por você. Sejam dores e sofrimentos, ou alegrias e felicidade. Ninguém pode alimentar por você, nem muito menos pensar por você. Ninguém pode amar por você. Sua vida, só você a vive. Portanto, goste mais de você mesmo. Procure ser feliz. Procure plantar sementes de amor, de riqueza e de otimismo na sua vida e colherá maravilhosos frutos. Confie em si mesmo, tenha autoconfiança. Você é ser único, individual, filho de Deus. Não dependa de ninguém para ser feliz, nem para ter sucesso na vida. Viva mais a sua vida.